percebi que a gente está sendo ouvido por várias pessoas que seguem esses coaches, né? Então acho que a gente tem que meter a real e falar a linguagem da galera, né? Do homem honrado, digno, que escuta esse tipo de coisa. Então, porra, a gente vai escolher, caralho, um grande símbolo de masculinidade foda e meter uma frase louca da real aqui, caralho. No meu motivacional vai ter a porra do Leônidas, cara. Pegando a porra da lança e gritando: o homem deve ser educado para a guerra e a mulher para o prazer do guerreiro. Stallone Cobra uma vez disse: dizem que não demonstro meus sentimentos. Muito pelo contrário, fico em silêncio, aprecio com olhar e falo com atitudes. Eu sou Alexandre Frota, deputado, e vim trazer uma mensagem para vocês. A tua primeira casa foi uma mulher, respeita e agradece. Mas isso não faz o menor sentido, né? Porque na verdade, na real, minha primeira casa foi o saco do meu pai. O Bruce Willis está de óculos escuros, ele vai falar a verdade para você, hein? Sobre dar o troco, é o seguinte: não dê o troco, afaste-se. Se der o troco, pode acabar sendo filho da puta da história, quando na verdade você tem razão. Meta real se tiver oportunidade, ou talvez um socão na cara, mas não perca tempo arquitetando vinganças. E com essas belas frases, você pode pegar e enfiar no seu cu, que a gente vai falar mal do coach hoje. Fala aí, meu pequenas empresas, grandes negócios. Hoje vamos ensinar para você como é que organiza aí o quarto na casa dos seus pais, igualzinho a Marie Kondo faz, hein? Sobrou para mim hoje também a missão de introduzir aqui o Kiwi durante esse papo gostoso. Ele que é um cara que sabe mais nomes de Pokémon do que o biólogo Sérgio Rangel. Vocês podem aí tirar todas as suas dúvidas sobre a natureza com o professor Kiwi. Fala, turminha High Stakes, eu sou o Kiwi e hoje eu vou ajudar vocês a hackearem os seus genes em busca de uma vida cheia de dinheiro e sucesso. Ah, salve meus aspirantes a milionário, eu sou o Sr. Labas e vim para ensinar geral a ganhar seu primeiro milhão e dar seu primeiro beijinho astrológico. Aqui é o professor Gustota e eu tô trazendo pro Brasil o curso de pegação quântica. Se passou 10 centímetros da mina, não é mais bebê no mundo quântico. Muitos anos atrás saiu aquele filme sensacional, cara. Coach Carter, do Samuel Jackson. Professor pra vida, cara. Aquele cara que treina, que pega aqueles meninos da periferia e transforma em heróis. Não sei se começou com o Bernardinho essa ideia de que o coach treinador pode também dar orientação de treino para qualquer coisa da vida. Mas a gente vai discutir um pouco isso hoje. Que diabos é coach? E por que tudo agora hoje em dia tem coach? Do coach quântico ao coach de pegação ao coach esotérico, cara. E assim, acho que a gente podia começar definindo, né? O que, que a gente tá chamando de coach? Eu queria trazer um relato pessoal antes que a gente comece na parte dos coaches bizarros. Eu fui uma pessoa que já requisitou um serviço de coach. Algum de vocês, eu não sei se cheguei a contar, mas isso é uma realidade na minha vida. Faz uns 3 anos, eu tava meio perdido na minha carreira profissional e tal. Até hoje, no caso, né? Não tem muito como escapar quando você se forma em biologia, mas tudo bem. E aí eu comentei com uma amiga, e minha amiga falou, tipo, ah, tem um amigo meu que ele faz negócio de coach. Enfim, não preciso falar pra vocês que eu gastei dinheiro e não resolveu muita coisa, né? Quais foram as dicas que você recebeu nesse coach aí? Então, na real, assim, o cara, ele era gabaritado mesmo pra fazer aquilo. Até anotei aqui pra vocês terem uma ideia. O currículo do cara, ele é psicólogo graduado pela USP, especialista em psicologia institucional, depois ele tem um mestrado e um doutorado em psicologia organizacional. É um doutor, então, não é um cara acadêmico, então, assim, né? É um cara acadêmico. Que isso foi bem no comecinho da moda do coach, antes do negócio desandar, pelo que eu me lembro, né? Mas foi tipo, o cara é psicólogo, então foi como se eu tivesse pagando terapia, e eu já fazia terapia em Santos, porque na época eu tinha que ir pra São Paulo pra me consultar com esse cara. E aí, assim, ele falou e não falou nada. Foi tipo uma terapia e no final das contas chegou a uma conclusão. Maravilhoso. E a conclusão ele era uma bosta. Ele é tipo aquele cara, é tipo aquele guru do filme, né? Tipo, você tem um filme de ação ou de aventura que ele vira e fala: o segredo, jovem, tá dentro de você. E exatamente. Aí vai embora, né? Eu acho que até por isso que, com a moda coach aí, que resolveram regravar a Caverna do Dragão, né? Pra... O mestre dos magos aí, o rei dos coaches, né? E até o modus operandi dele, né? Tipo, fala, mas o que eu tenho que fazer? Cara. E sai fora. Acho que é aquele lance também, tipo, a gente pode voltar, assim, pra toda a história da nossa humanidade ali, na figura do pajé, né, cara? Ou sei lá o que que era, tipo assim... O guru. Toda a tribo tinha o cara mais velho ali que a galera ia se consultar, do tipo... Eu não sei exatamente o que eles conversavam, mas devia ser alguma coisa bem similar ao que os coaches fazem hoje. Não, inclusive é similar com a nossa realidade, porque naquela época os caras não viviam até os 40 anos, aí hoje em dia coach é um cara de 30. Tirando a exceção, cara já é sábio aí, com 30 anos de idade. O professor Olavo de Carvalho, né, que é o coach da família Bolsonaro, que continua velho, que apesar de muito velho, idade avançada, continua uma porta de burro, né? Vocês devem ter feito aqueles negócios do tipo... Como você se vê daqui a 5 anos, profissionalmente? Como você se vê daqui a 10 anos? Quais são os objetivos? Aí começa, né, entrar o jargão do high stakes, do 360. E qualquer patifaria inglesa aí que a gente não... que pode ser muito bem resumido em algum conceito simples em português. É que esse lance do high stakes nasceu, não sei se nasceu, mas um das pessoas que introduziu esse termo é o Gabriel Goff, né? Ele era jogador profissional de pôquer e ele tinha uma fanbase, né? Tem gente que já gosta de pôquer, só que aí nas redes sociais ele falava umas besteiras e todo mundo achava as besteiras que ele falava um negócio muito esclarecedor, assim. E aí, inspirador, exatamente. E aí ele meio que largou, não sei se ele joga mais pôquer, eu acho que não joga mais, e abriu a empresa dele de coach. E aí... começou a desandar de uma maneira estrondosa. Pois é, cara. Tem a Bel Pesce também, que eu acho que é um belo exemplo aí do coach paulistano, né, cara? Com aquele negócio da pessoa que faz assim... Como a gente não entende, às vezes, a titulação de Harvard, às vezes a gente confunde um curso como se fosse assim um workshop com uma formação real, né? A menina veio com uma bagagem repleta, assim, de... formação extra em não sei mais o que e tudo, e lançou um pouco, eu acho que ela foi uma das principais que lançou esse negócio do empreendedorismo de palco aqui no Brasil. É, no caso dela também tem o lance de que no currículo dela falava que ela foi estagiária numa startup. Cara, qualquer ainda mais estagiário startup, sabe, né? Que ninguém gosta de você. Pois é, a garota do Vale. Cara, eu trabalhei um dia numa startup, velho, foi o suficiente pra eu surtar e ir embora no mesmo dia. Você tem uma ideia como é que é o clima de um lugar desse, né? Caralho, que tristeza. Mas assim, eu acho que... O que hoje eu vejo, assim... Até outro dia o Forge mandou uma palestra lá do Kiko Loureiro, né? Uhum. Guitarrista do Angra. Porra, hoje tá tocando no Megadeth e tal e tudo mais. E hoje ele tá, e também ele tá participando desses eventos aí de coaching e tal, contando a história dele, né? Até é engraçado, assim, porque pelo que eu assisti inteiro, assim, tem uns 40 minutos e tal, o cara, ele é divertido, assim, ele sabe se comunicar, ele sabe montar as piadinhas e tal, ele deve ter feito um curso bom aí com alguém e aprendeu a fazer essa metade... Metade Silvio Santos e metade vou te vender uma fórmula aí, né? Ah, ele tá acostumado com os palcos, né? Já era meio caminho andado. E eu acho que o coach tem um pouco disso também. É o cara que já aprendeu a ganhar dinheiro, quer dizer, já ganhou bastante dinheiro. E ele precisa descobrir uma nova fonte de renda, ele vai, de alguma forma, aí, ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, sendo que ele não precisa mais disso, né? Tipo, ele já conseguiu, já alcançou os objetivos dele. Eu tinha uma conclusão aí, mas eu me perdi, desculpa, gente, esqueci o... perdi o fio da meada. É uma bela lição, ia dar uma bela lição de moral, né? Então, mas é mais ou menos assim que termina o coach, no final das contas. Ele começa a falar várias coisas e não chega a lugar nenhum, né? Não, tipo assim, o próprio espetáculo, né, o evento, hoje a gente vê mega eventos, né? O negócio está juntando muita gente, então tem toda aquela estrutura de show mesmo, né? E palco com super infraestrutura, telão e não sei o quê, e abertura e música e tudo mais. Mas, e aí o cara vai contando a historinha dele ali e tal, de vida, é uma coisa meio TED Talk, né? Sim, cara, storytelling total. Ou às vezes é naquela pegada da igreja evangélica americana também, né? Só falta os caras falando em línguas. High stakes pra mim já é línguas, cara. Tipo... É, então, cara, acho que não deixa de ser uma versão moderna, assim, do culto, né? Então, assim, mas e realmente parece meio vazio, porque o TED Talk é isso, né? Tipo, às vezes você vê o cara super inspirado lá, falando a história dele, blá, blá, blá, blá, blá. Eu acho que até teve um cara da Vice que escreveu uma matéria outro dia, tipo, falando sobre, tipo, como o TED Talk era, como o TED Talk fazia se sentir exatamente igual depois que ele se masturbava, né? Tipo, não, explica essa analogia, porque, cara, essa analogia é muito era, peculiar, tipo assim, cara, muito peculiar. Bom, pra quem ainda não entendeu muito bem, o TED Talk é uma palestra e tal, motivacional, onde o cara conta a história de vida dele e tudo mais. Mas, assim, por não ter exatamente um ponto só, porque o cara fala muita coisa, tipo, sobre vários assuntos, e o cara meio que se perde, assim, né? Então você se diverte com aquilo e tal, se interage e vê aquela historinha, mas por ter uma ausência de propósito em alguns momentos, depois você não entende muito bem por que você gostou daquilo, porque diabo você tava vendo aquilo, sabe? É tipo mais ou menos exatamente uma punheta meio esquisita, assim. No final você fala, ué, mas eu não me lembro onde eu tava, mas tudo bem, já aconteceu. E eu não sei muito bem por que eu cheguei nesse ponto também, né? Exatamente, não sei como eu fui terminar nesse vídeo aí. Aí fica triste, exatamente. Tem um TED Talk que eu lembro de ter visto que o cara passou 5 minutos sem falar sobre nada. Assim, ele mostrava gráficos e palavras no telão e ele comentava e ele só falava, eu estou falando sobre gráficos. E eu fiquei tipo, caralho, não. E quando eu fui ver, o bagulho tinha acabado. E a galera batendo palma. É metalinguagem. Não, era como apresentar um belíssimo PowerPoint, né? Um TED performance. Mais ou menos isso. Eu acho que me mata nesse negócio do empreendedorismo, de storytelling, é justamente esse negócio de que o cara meio que constrói esse negócio do self-made man, né? De, pô, eu comecei com uma caixinha de fósforo, um chiclete e uma moeda de um real e de repente eu tenho uma mega empresa agora, uma mega startup de não sei o quê e tudo. Pô, você sabe que é tipo meio Betina, efeito Betina, né? Você sabe que ela tá ocultando muita coisa ali da história dela e tá vendendo pra um sucesso que meio que foi 50% apoio familiar, 50% ela tá na hora certa, no lugar certo. Ó, vou um pouco mais além. Comecei alugando caixa de madeira na feira e de repente, pá, Silvio Santos. É a mesma coisa. Eu acho que justamente por eles terem construído... A gente tá falando de notícia velha, claro, tudo bem. Mas assim, foi muito bem construído o personagem da Betina, né? Tanto igualando ela ao meme lá da Barbie fascista, lá, a Barbie privilegiada, né? Tipo, ver uma mina real, assim, se apresentando, né? Como uma rainha de sucesso ali, tipo, que tava pronta pra te dar uma dica, tipo, pra você ficar milionário e tudo mais. Tem até o apelo de colocar ela, posicionar ela exatamente no, na galera ali, tipo, jovem, né? Tipo, ó, se liga, mano, ela é Barbie, mas ela tem alguma coisa legal pra falar aí pra vocês. E é claro que a mídia, é claro que a galera caiu de pau matando, zoando e tal, e tudo mais. Aí depois foi o vídeo dela lá chorando, né? Lendo os comentários, né? Em preto e branco. Chorando assim, né, cara? Chorando no Yacht Club, rindo de nós, pobres mortais, né, cara? Mas chorando no vídeo, porque spot favorito da galera rica é justamente essa, né, cara? Rir da gente. Afogando as mágoas em Shandong. Afogando as mágoas em Shandong, em caviar. Exatamente. Ela saiu depois desse vídeo aí, tipo, que já devia estar gravado, com certeza. Eu já estava pelo menos programado, né, do vídeo preto e branco dela e tal. E a galera, tipo, paz e amor, tipo, não, a galera do deixa disso, de, ó, tá vendo, pô, vocês bateram na menina, coitada, né? E tudo mais, tipo assim, ela foi surrada na internet e tudo mais, né? Mas, cara, acaba sendo aquele negócio, né? Coitado do riquinho, né? Poor Rich, né? Uhum. Então, assim, e aí depois tudo mais. E os escândalos também estouraram pro lado da empresa, né? Dizendo que os caras estão sendo processados. Até, não vamos falar o nome, claro. Mas a empresa que fez os negócios tá sendo processada, né? Então, mas eu acho que... foi importante acontecer esse caso porque, assim, deixou evidente pra quem tava com o Adblock ligado e tudo mais, que, tipo, tava acontecendo um fenômeno mesmo, né? De, tipo, o empreendedorismo, esse lance de coaching e tudo mais, chegou no Brasil, assim, com força já chegou e tá dominando total, assim. Ah, cara, um dos que eu acho um dos mais pilantras, assim, desses sistemas de propaganda de coach que eu vi no YouTube recentemente é, assim, eu vou lá depois da rodada do Brasileirão, eu não tive tempo de ver o jogo, vou ver os melhores momentos. Eu, toda vez, o primeiro vídeo, o que tá lá em cima, assim, o que parece mais bem ranqueado, eu abro pra ver os melhores momentos lá do Coringão. E aí, tipo, 2 minutos do começo é um cara falando de como você pode aumentar sua renda, de como você vai ganhar rios de dinheiro se você acreditar no método deles. E aí os melhores momentos do jogo, assim, super reduzido. Tipo, você só vê os gols que aconteceram, os 2, 3 lances, e volta pra propaganda de coach, sabe? Acho um tanto quanto desleal. Muito, muito invasivo também, né, cara? Porque, tipo, esse aí passa até pela adblock. Uhum. Meio teologia da prosperidade também, né, cara? Sim, tipo, aquela, eu acho que tá muito ligado ali. Meio tipo pai rico, pai pobre, assim. Tipo, se você tiver uma finança organizada e acreditar, fazer aquele pensamento positivo. Mas, assim, mas tudo dentro, assim, dos conformes financeiros, você vai ficar rico. Você vai ficar igual a Betina. Se você tomar sol pelado pra fixar vitamina D e testosterona, você vai ser mais bem sucedido também. Aham, uhum, cara. Eu já tô... Cara, que isso. Eu escuto um coach, eu já sou o Dan Bizarian, cara. Eu já tô dando tiro, jogando pôquer com um monte de bunda ao meu redor aí. Esse aí a gente vai guardar pra quando a gente chegar nos pica-partes lá. Mas ele até tá já tá na nossa lista aqui. Esse aí eu não peguei. Cara, o Dan Bilzerian, ele é basicamente o, vamos dizer, o, seria tipo... Se aquele site testosterona fosse um homem, seria esse cara. Nossa, o blog senhora. Testosterona tivesse ganhado pernas e braços, ele sairia pela rua sendo esse cara. Porque ele é um cara bombado que supostamente ganha muito dinheiro com pôquer. Que veio do pôquer, exatamente. Aí, de novo o pôquer. Sim. Aí ele ficou milionário com pôquer, é bombado, barbudo, dá tiro pra caralho, com 300 mil armas, tem um monte de mulher gostosa. Ah, tá, pô, então joga... tá ligando não é pessoa. Ele tava ele naquele... Ele tem um Instagram bombante. Ele tava naquele hotel em Las Vegas lá, que teve o lance do tiroteio, né, no passado retrasado, e tem um vídeo dele, tipo, com seguranças dele, tipo, vambora. O cara é top pro armas pra se defender, ele não fez nada a respeito. O maluco é mó bunda mole do caralho. Você vê que ele realmente é um Schwarzenegger, né, cara? Correndo pra caralho. Eu acho que sempre tem aquele lance no fundo da... Assim, claro que as pessoas já têm toda a noção do pai rico e tudo mais, do patrocínio, né? Mas, pô, ninguém é tão ignorante a ponto de não saber sobre isso. Mas eu acho que também tem sempre aquele lance do... Lá de trás, dos caras falavam do self-made man, né? O próprio Donald Trump se vendeu como isso nos anos 80, como um cara que saiu de baixo e tudo mais, e foi crescendo e tal. E aí, tipo, as pessoas acreditam nessa falácia aí, ou sei lá o quê. E depois eles acreditam no... Não, peraí, ele deve ter lido algum livro, cara. Ele deve ter visto alguma coisa. Existe uma fórmula. Tá ligado? Então eu acho que as pessoas ficam... Tem gente que realmente tem esse, tá no fundo da mente, esse questionamento. Pô, será que alguém pode me dar essa fórmula pra eu ficar milionário? Uhum. Não, e a galera opta por ignorar que, no caso, no exemplo do Trump, ele fala, não, eu só comecei com $1 milhão que meu pai me deu. Coisa pouca. Pouquíssimo. É. Chicletinho. Simples. E naquela época, 1 milhão naquela época valia muito mais que 1 milhão hoje, né? Sim. Tipo o Ike Batista também, né, cara, que escreveu um monte de livro, fez um coaching, agora ele deve estar vivendo de coaching, já que ele tá um pouco menos milionário, né, mas o pai dele era ministro das Minas de Energia e praticamente deu um mapa, né, cara, da mina, literalmente deu um mapa da mina pro Ike Batista, pra começar a operação dele. E assim, a gente viu como é que ele terminou, né, tipo, sem peruca na cadeia, né, então assim... Todo mundo chega a ser, todo mundo tem seu momento ali, né? Tem um momento de glória e depois um momento de poço, né? E o Kiwi tinha falado sobre como é que é? O Goff aí? Gabriel Goff. Introduz pra gente a trajetória desse cara, Kiwi. É, então, a trajetória dele começou como, acho que eu falei mais cedo, jogador de pôquer. Só que ele falava as merdas nas redes sociais e a galera, a fanbase ficava tipo, nossa, esse cara fala umas coisas muito da hora. E aí ele viu nisso aí uma oportunidade de explorar um público, né, menos favorecido mentalmente, assim. E aí a galera, aí ele começou a vir com um negócio de empreendedorismo de palco. Só que, tipo, tem vídeo dele falando sobre, tipo, tomar sol e como que isso vai melhorar o seu espírito e o cacete. E aí o cara, ele já deixou de ser coach financeiro e já tá entrando mais pro lado esotérico da coisa, né? Baita mercado, diga-se de passagem. Exatamente, cara. Vivemos em uma época de anti-intelectualismo, né? Uma nova era medieval, né? Das trevas. Então, assim, todo tipo de coisa que... todo tipo de pseudociência ou qualquer coisa que, tipo, vai deixar seu pau maior, claro, tem hoje a bioquinesis, né, e tudo mais, tem hoje a plena atenção do povo. Sim, né? Cara, eu acho que a gente pode dividir em dois grandes mundos, assim, que é o pseudociência, que é essas bioquinesis malucas, e romantismo do passado maluco, né, cara? Que é aquele negócio de, sei lá, no passado medieval, quando todo mundo era desdentado e morria com 30, o mundo era melhor e mais sábio, a ciência era melhor, até as tecnologias foram esquecidas, né? Não, o pessoal tá tanto pensando nisso, trazendo isso de volta, que trouxeram de volta até a peste bubônica aí, né? Tá chegando em breve aí pra todo mundo. Nossa, é verdade. O que foi que o casal comeu? Comeram um texugo? Verdade, isso não é. Comeram um texugo e morreu de peste negra. É. Meu Deus, quem come texugo, gente? Eu experimentaria. Foi algum lugar do leste europeu, tá? Por favor, fiquem fora dos texugos. É. Bicho tão legal. Não, e nessa pegada de coach esotérico, às vezes ele surge de onde você menos espera, né? Quando eu tava no... Eu falo, no ápice da depressão, acho que é o oposto, né? Quando eu tava no fundo do poço, que eu tava procurando terapeuta, assim, o meu primeiro terapeuta, numa das sessões, ele me sugeriu ler O Segredo. Cara... Quentíssimo isso aí, hein? É, exatamente. E aí, tipo, só que antes de mandar eu ler, ele tinha me emprestado um CD... Aí o CD tinha um vídeo, cara, o vídeo falava desses bagulho de... Não, porque seu pensamento pode afetar os átomos, e aí isso vai... E eu fiquei tipo, cara, onde que eu tô entrando? Eu já tô na depressão, não posso ficar pior. Você falou desse CD do Segredo, que eu tive acesso aqui a uma memória muito antiga. Eu devia ter aí por aí uns 18, 19 anos. Ainda fazia parte de um grupo de jovens da igreja lá perto... o pessoal do grupo de jovens levou o CD do Segredo pra gente escutar na igreja. E ensinando aí a teologia da prosperidade, né? Como você, com o poder da mente, conseguir comprar uma SUV. Era basicamente isso. Engraçado, vocês lembram daquele... Eu não sei se é um negócio brasileiro, mas aqui em Santos eu via muita gente, há uns 10 anos atrás, andando com colante no carro, chamado Pro-Vida. Exatamente, cara. Isso aí é uma doideira. Isso aí não, é... Cara. Então, é o um... O que é isso? Eu acho que é um programa de coach, pra falar a verdade. Mas é algo a ver... tem alguma ligação com a maçonaria e com a Ordem Rosa Cruz. E é uma série de práticas aí que... Cara. Uma amiga nossa, antiga, ela participou desse curso. E uma das coisas que ela pôde compartilhar com a gente, porque era tudo extremamente sigiloso, né? É que ela conseguia, com os truques dela lá, do Provida, ela conseguia fazer a pessoa coçar a cabeça. Ela... Como assim coçar a cabeça? Super poder. Exatamente. Eu consigo fazer a pessoa imitar os meus gestos. Eu vou olhar pra nuca dela e eu vou coçar minha cabeça e vou mentalizar que eu quero que ela coce a cabeça. Ah. Ela, a pessoa, depois de instantes, estava coçando a própria cabeça e ela acreditava que isso era o poder dela, entendeu? Isso é controle, nível 1, isso é controle, né? Mental, hein? É quase um psicomante, quase um psicomante. Tem que mudar a manete, né, cara, pra escapar da Pro-Vida. Mas eu acho, troca, eu acho que o Provida era controle aí. Era mais ou menos isso, né? Troca o controle. Era, assim, eu acredito em alguma base religiosa, mas é algum esquema aí que você consegue melhorar suas habilidades de ser humano e consegue ficar rico também, que eu lembro que era o grande objetivo. Ou seja, é uma porra de uma seita, vamos chamar o nome certo essa porra, né? É tipo... Não, é, exatamente. Será que algum dia ela foi... Será que ela já foi convidada pra iniciativa Vingadores algum dia? Não sei. Ah, lembrei de outra coisa também dessa época aí. É o PNL, a né? A PNL, programação neurolinguística. É. Isso. Esses cursos tem uma suave também. Base cognitiva, cara, de... Mas é meio que um curso de dicção, cara, de aquele negócio que o pessoal de relações públicas faz com pessoas, figuras públicas, né? Pra falarem melhor. É aquilo lá com uma desculpa neurológica. Quem faz PNL vai me matar eu dizendo isso, mas é tipo isso. Ah, mas é mais ou menos o mesmo objetivo, né? Use as palavras positivas para ganhar dinheiro e atrair coisas positivas pra sua vida. Cara, eu acho que um dos primeiros coaches espiritualizados, assim, seitas disfarçadas de coach, foi a Cientologia. Eu tava vendo doc disso, e no começo era meio que uma coisa meio hierarquizada, assim, de psicologia. Você ia melhorando como pessoa, aperfeiçoando e descobrindo novos segredos da Cientologia. E descobrindo cada vez maiores e maiores e maiores, até você chegar no nível mais alto, que aí você já não tem mais limitações mentais, você ganha poderes, você tem esse negócio de controle, igualzinho o Provida, como você está descrevendo. E revela o segredo da Cientologia, que é aquela historinha que com certeza vocês já viram, de que tem ali aquele filme do John Travolta, ou no desenho do South Park, né? Que história ridícula. A Cientologia? Sim, de que uma raça alienígena... Tipo, matou um monte de gente numa guerra, pegaram as almas, colocaram no planeta Terra, nos corpos humanos, fizeram assistir filmes horríveis, de tragédia e tudo, e a Cientologia, tipo, tá libertando essas almas alienígenas, né, desse conquistador do mal espacial. Que todo mundo vive dentro de um cinema 3D, não é? As pessoas vivem dentro, tá todo mundo vivendo numa realidade que é um cinema 3D, né? Sim, agora... sim. Eu vi o Pirula falando sobre isso e cascando o bico. Mas o criador da Cientologia, o tal de Ron Hubbard lá, o cara era escritor de ficção científica. Aí o cara não vingou como escritor de ficção científica, ele meio que criou uma ficção científica pra como coach. Por que não, né? Uhum. Deu super certo. Exatamente, cara. Fica a dica aí, né? Você que tá aí investindo no mundo do sci-fi, se der tudo errado, bicho, monta seu culto aí. Seu curso de coach. Exatamente. Mas então, cara, nesse Brasil sincrético aí, astrologia voltou com tudo pros millennials, né, cara? Nossa, a galera se diverte muito com esse tipo de coisa e tem o pessoal que fala, não, mas é só pra fins de entretenimento. Não, você não vai me enganar. Não é fim de entretenimento. Eu só aprendi astrologia pra dar match no Tinder. É. Esse é o único objetivo. Exatamente. Nossa, uma vez eu deixei a moça fazer meu mapa astral e não entendi nada. Eu só balançava a cabeça. Se uma menina faz seu mapa astral é porque ela gosta muito de você. E quer descobrir cara, muitas coisas. Ela tá planejando. É, não, ou então ela faz. É, ou então ela faz uma mapa astral e descobre que não gosta, né? Vai saber. Eu tenho alguma coisa em Libra, a única coisa que eu lembro. Eu já vi Tinders assim que arianos e escorpião, eu não aceito match. Gente, é sério isso? É, eu dei match realmente assim. Quando sério, falou em ariano, eu pensei que era um Tinder neonazi. É que aí você, Gustavo, você sendo ariano, você é satanares, cara. Olha. Você assusta as pessoas com seus filhos. Ricardo já tá inteirado no jargão, inclusive. Uhum. Seleção natural, rapaz. É maravilhoso, cara. Quando eu começo a falar do meu lado esotérico aí, cara, as moças ficam bem assustadas. Eu não sei se é positivo, mas às vezes é positivo, mas às vezes rola um susto mesmo. Você passaria sua data de nascimento e nome completo pra uma gata do Tinder fazer seu mapa astral, Ricardo? Ah, não, então, uma vez eu briguei com uma mina por causa disso, cara. Conta pra gente. Não, mas é real, cara, é real, tipo assim, pô, eu tinha acabado de a gente tinha acabado de dar match, aí tava conversando, né, e aí, tava bem superficial, aquele negócio, ó, onde você trabalha, o que você faz, né, você tem filho, não sei e tal, beleza. Aí do nada ela, ô, me dá seu nome completo e sua data de nascimento. Aí eu falei, por quê? Dela, ah, porque eu vou fazer seu mapa astral. Daí eu falei, não, eu não vou te dar. Daí ela falou, por que não? Eu falei, olha, eu já li sobre magia, viu, cara? Sobre ocultismo. E que se tem uma coisa que os outros não podem ter, é o nome completo, viu? Daí a gente entrou num negócio, assim, cara. Eu peguei tudo que eu li no Constantine, sabe? Aquele quadrinho lá, o Hellblazer. Cara muito, muito vacinado, peguei, né, cara? Todo meu cara sagaz. Peguei todos meus aprendizados ali que eu tive com o Hellblazer, né, com os magos ali, e aí eu falei, não, cara, não, você não vai ter meu nome. Aí a gente começou uma briga, foi uma coisa bem, bem chata, viu? Eu também não daria meu nome, não. Vai que ela quer me fazer um cartão da Renner. Nossa, cara. Que é muito pior que o mapa astral, né, faz, cara? Um cartão da Renner. É. Exatamente, cara. É tipo... acho que era um plano. Você tentou transar e terminar com o nome sujo, né? Tem um negócio que eu achei engraçado desse lance de astrologia e coaching astrológico, que, tipo, são dois conceitos que eles são muito diferentes, né? Opostos. Coaching é aquela história da pessoa querendo mudar algo na vida dela. E astrologia é um negócio totalmente determinista. O que a pessoa espera, caralho? O que ela acredita? Que ela pode mudar ou que ela vai ser aquilo? É um negócio que sempre me deixou um pouco confuso. Do tipo, quem idealizou isso? Será que parou pra pensar? Você não tem escolha, né? Só tem que dançar com os astros, é complicado mesmo, nunca tinha parado pra pensar por esse Sim, lado. Sim, cara, mas assim, os astros estão sempre em movimento, e eu acho que seu signo reage, olha a sagacidade de quem já usou muito Tinder pra isso, e já fez esse tipo de pergunta pra pessoa, inclusive. Parece que como o mundo tá sempre girando, seu signo reage com a configuração do momento, né? Por isso que tem horóscopo no jornal e tal, supostamente, né? Então, você tá sob uma influência dos astros naquele momento, com seu signo, etc. E tudo, então, você vê que sempre tem uma porta de escapada, né? Pra não pegar essa galera. Tipo assim, tipo, fica praticamente impossível, né? Refutar o astrólogo. A não ser que seja o astrólogo Olavo de Carvalho, né? Que refutou até Einstein. Aí ele consegue achar... Pois é, cara. Isso que eu queria puxar também. Quem que são suas referências de coach astrológico? Eu tenho a Sense Márcia, né, nossa, cara? Adoro a Sense Márcia. Que era aquela astróloga de programa de fofoca elevada aí ao novo nível de coach da juventude millennial, da internet. Ótimos memes. Walter Mercado, né, cara? Que é um cara que tava apagado, mas voltou com tudo. Walter Mercado. E o Olavão, né, cara? É, o Olavo de Carvalho, infelizmente, vi pouquíssima coisa dele como astrólogo. Mas, já começa... Gostaria de ter visto muito mais, né, cara, mesmo. Do que o que tá vendo agora. Ele como astrólogo, eu vi uma entrevista dele pra TV Cultura, onde o que ele vendia era basicamente um curso de coach em astrologia, né? Ele queria chamar de faculdade, mas nenhuma faculdade aceitava um curso de astrologia. Chamaram uma... Instituto Júpiter, uma coisa assim, chamaram, né? Uma banca inteira composta por físicos e astrônomos. E enquanto ele falava naquele estilão dele lá, aquela voz cinzeira, que... que a astrologia... Aquela voz de Axl Rose depois dos 40, né? Que a astrologia é uma ciência que a humanidade ainda não tem os métodos para comprovar, né? Já sendo bem charlatão aí no final dos anos 80. Cara, uma coisa que explodiu minha cabeça dessa entrevista é que o astrônomo, ele falou que os signos, inclusive, já não são mais os signos de antigamente. Ela falou de signo do escudo, ofiúcos, assim, né, cara? Que já são outros signos, né? Pô, explodiu minha cabeça, porra! Até Cavaleiro do Zodíaco tá errado, cara. É uma pena, né? Porque essa história de signo, eu realmente... essa memória afetiva aí do Cavaleiro do Zodíaco, que inclusive me levou a ler bastante sobre mitologia. Acabei, como, né? Lendo Percy Jackson e vendo horóscopo no jornal. no Facebook. Essa história de horóscopo do jornal me lembrou uma história. Eu tenho um tio que ele é poeta e era fotógrafo esportivo de um jornal. Aí o cara do jornal que escrevia horóscopo tirou férias ou se afastou, sei lá. Chamaram meu tio pra fazer. O jornal nunca recebeu tanta reclamação sobre a área de horóscopo depois desse dia. Mas ele é só poeta, ele não entendia nada, só pra constar. Às vezes o cara mandar umas coisas meio Nostradamus, né? Previsão rimada, assim, né? Não, e teve uma galera que inclusive tipo, chegou a mandar mensagem preocupada, do tipo, pô, esse tipo de coisa aí me deixou preocupada, moço. O que vocês estão fazendo aí? Quem não é a mesma pessoa que escreve? Mexendo naquele lado oculto do ser humano, né? Primitivo, de acreditar que o, sei lá, o trovão traz coisas ruins. Eu acho que a versão moderna, até, tipo, a gente tava falando dos gurus, né? O Gustavo fez uma pequena lista rápida aí. Mas a gente tem até versões modernas, versões jovens, né? Tipo, a Vice tem a guru dela lá, que é... Até tava mandando um vídeo mais cedo aí pro pessoal aqui. E, a Madama, cara, não sei ela, o quê. Ela é... Madama Bruna, né? Alguma assim. E, cara, é maravilhoso. Ela é a... Vamos dizer assim, a encarnação, né? Tudo vivo ali que existe em torno desse esoterismo 2.0 aí da Sense Márcia. Levado adiante, né? Com tatuagens e memes, né? Uhum. Com Catuçaí, né, cara? Pra quem é Catuçaí azul, pra quem é ascendente leão, né, cara? E corote colorida pra quem é de escorpião. É assim, de gole em gole, o hipster brasileiro vai olhando seu mapa astral. A única coisa que eu levo muito a sério na astrologia é o começo do meu inferno astral, porque ele começa justamente no final de dezembro, quando começa o calor, né? Então eu não tenho como refutar a astrologia nessa hora. Fazendo mais de 40 graus, às 6 da manhã, não tem como... É a influência do sol na sua vida, né, cara? Exatamente, é astrologia pura. Pura e simples. E é um mês antes do seu aniversário. Isso. Então, aí, cara, tá tudo certo, tá tudo explicado. É o inferno na Terra. Bom, eu acho que, ainda falando desses, como a gente ainda já listou bastante coisa, bom, tem falta a galera do ASMR aí. Uhum. Qual é as experiências de vocês com ASMR? Cara, que me mostrou isso foi você, cara. Eu nunca vi. Eu vi um vídeo, tipo assim, uma hora de sussurros pro seu olho ficar roxo. E eu nem cliquei, porque, meu Deus. Aí tinha uma foto, assim, de um desenho da Image Comics, assim, tipo, com uma menina muito sensual, com o olho pintado. Aí ia trocando pra imagem de Iemanjá, assim, sabe? Eu falei, não, por que não, não, não, não, não, não, sabe? Não, não. Eu fui sussurrando, não, não, não, não. Não, não, não. Eu queria saber se tem uns áudios aí, não vou contar pra vocês como é que eu sei essas coisas, chegou em mim por terceiros, mas tem uns áudios de punheta guiada em ASMR no Xvideos. Eu acho que pode ser parecido com esse negócio de coach esotérico, né? Ele é o espírito. Através do seu cachorro que chegou a você esse link, né? Tava aqui pendurado na coleira dele, eu falei, vamos ver o que, que é isso. Mas esse negócio de ASMR, ele me dá muita agonia, que eu tenho misofonia com som de boca. Tipo, principalmente quando as pessoas comem. Então, das vezes que eu tentei ouvir, cara, eu fico horrorizado, eu quero socar o monitor. Porque eu ainda sou um cara meio old school, não gosto de usar celular. Eu quero socar o monitor toda vez que eu ouço o barulhinho da boquinha. Eu quero muito morrer, cara. Eu não sei como que as pessoas conseguem ficar calmas com isso. É, eu não consigo ficar calmo. No meu caso, me dá outras reações aí. Já, em minha defesa, digo que são involuntárias, né? Eu não entendo muito bem, mas é... Talvez o barulho de boquinha não seja de boquinha, né? Então, deve ser. Nunca se sabe. É complicado esse lance. Exatamente, cara. Eu tava saindo com uma mina há um tempo atrás que ela, tipo, do nada começava a falar bem baixo, assim, sabe? Tipo, tava deitada, assim, conversando. Ela começava a falar assim, sussurrando. Credo. Eu falava assim. Às vezes é provida, né, cara? Eu falei, teve um dia que eu falei, ó, na moral, eu olhei até atrás dela pra ver se tinha um diabo, alguma coisa ali, tipo, manipulando ela. Mas aí depois acho que eu descobri que ela tava nessa moda do ASMR aí. Ela falou, pô, a gente vai ficar vendo esses vídeos. É um novo jeito de ser sexy, sei, né? Mas ela explicou qual era o objetivo dela com, essa, com a vozinha de soprinho? Cara, eu não sei, velho. Ela não abriu o jogo não, viu? Mas acho que tinha coisa por trás. Ela tava se consultando com alguma coisa. Ela aprendeu algum... Que mágico revela seu segredo? É. Nenhum. Pick up artist, né? Exato. Artist, não sei falar. É inglês. Pick up artist. Exato. Artista da pick-up, né, é, cara? André Marques, tocando? Sempre presente aqui no nosso podcast. Volta o espírito. Exato. O espírito do André Marques gordo. Um abraço aí pra esse. Exato, cara. Esse eterno saudades. Eu descobri isso meio que por acidente. Que um amigo nosso foi fazer um intercâmbio assim de bairro, e ele tava olhando o jornal daqui, por acaso viu uma notícia de um terceiro amigo nosso, tava dando entrevista lá, tudo bonito. Ah, eu sou um artista da cantada, né? Só que surpreendentemente, a gente foi consultar o cara pra zoar, evidentemente, e o cara muito naturalmente recebeu a gente tranquilão, tipo, mais confiante, assim, porque ele era um cara muito, muito tímido. E falando, não, eu fiz um curso de cantada, esse é o livro do Mystery, não sei o quê. Aí eu fui olhar quem que era esse Mystery, cara. Ele é tipo um Chris Angel que deu errado. Ele parece, se você olhar o visual dele, assim, ele parece o cara, um guitarrista do Good Charlotte, com chapéu de steampunk, assim, olho pintado, unha pintada, todo tatuado. Ele era mágico, assim, de, tipo, mágico de Hollywood, né? Vai desaparecer sua dignidade? Caí. Por aí, cara. Eu acho que ele, não sei como ele teve essa sacada brilhante de criar, de virar coach de cantada. Ele diz, não, eu sou muito descolado em festa e eu não ganhava tanta grana, mas pegava todas as mulheres do rolê. E agora eu vou revelar meus segredos pra vocês num livro. Ah, mano, que tipo de pessoa, né? Precisa disso, mas... É, o... Você vê que o livro aqui, eu tô até dando uma pesquisada, é tipo, cara, ele tem o subtítulo de como levar mulheres lindas para a cama. Tipo, porra, cara, o Mystery Method, o Manual das Artes Venusianas. Agora esse aqui eu gostei. Eu gostei desse aqui, esse aqui é meio Star Trek, eu gostei desse. Aham, uhum, meio coach também, espiritual, né, cara? São as artes venusianas, cara. Mas assim, quem lê, né, cara? E assim, eu tive curiosidade sim de ler. Eu acho que o Kiwi, que é um cara da biologia, ele pode ajudar a gente a explicar isso. Porque o cara usa, assim, conceitos de biologia meio como se a gente estivesse na selva ainda. Porque sem assim, os machos alfa, os machos beta, fêmeas alfa, fêmeas beta. O macho alfa tem que dominar a fêmea beta, não sei o quê, a fêmea alfa. É, então, toda essa cagada começou com um autor de livro sobre comportamento animal, cujo nome eu não lembro, e não vou lembrar, então desencanem. Mas ele escreveu livro sobre comportamento de lobo. E aí ele foi esse cara que criou o termo alfa, beta, macho alfa, macho beta, fêmea alfa, beta e tal. Só que o ser humano, ele não entende as coisas que ele lê. Então teve gente que leu o livro sobre comportamento de lobo e transportou isso pra comportamento humano. Sem contar que anos depois o cara que escreveu o livro, ele meio que descobriu que esse conceito de alfa e beta na natureza não é do jeito que ele mesmo descreveu. Então isso faria cair por terra tudo que esses caras escreveram sobre livro de pegação e tal. E só que os caras... É um osso que os caras não querem mais largar, né? É, já deu muita grana, né? Eles já pegaram muita mulher aí, com certeza. Não tem como largar. Esses caras, com certeza, os que criaram, né? Não por causa do livro, provavelmente. Veja bem, cara, eu tô fazendo, levantando aqui essa ficha criminal desse maluco que escreveu esse vídeo. Diz que o nome dele é Eric Von Markovich. E ele era um mágico canadense. E segundo ele, Eric era considerado um nerd. Um rapaz que passava o tempo aprendendo truques de mágica e jogando RPG Dungeons & Dragons. Como todos nós. Pô, já pega um público target aí fortíssimo, out de... Eu, praticamente. O cara usa já... Também, porra. Todos e a gente foi obrigado, né, cara? A gente foi obrigado a usar esse método contraceptivo desde novo, né, velho? Chamado RPG. Funcionou muito bem por um bom tempo. Mas... Sim, com certeza, com certeza. Virgindade protegida, viu? É, todo mundo aqui já passou dos 30 e continua sem filhos, né? Então deu certo. Deu certo. não vou precisar... Sim, cara, como se não sou alfa, não preciso mijar na minha casa, né, cara? Tá tranquilo, assim. Não, pra você ter uma ideia, lá pra 2013, mais ou menos, um amigo meu que tava namorando uma moça por muitos anos, ela tomou um pé na bunda e surtou, entrou numa espiral de surto, assim, que ele falou, agora eu vou comer o mundo. E ele começou a pesquisar esse tipo de livro. Então, tudo que eu conheço disso partiu desse cara lá em 2013. O Mister, ele falava de vez em quando, é que o autor preferido dele é um cara que se chama Nessahan Alita. Só que é um cara que era uma pegada um pouco mais... mais sombria, assim, é tipo assédio. Pra você ter uma ideia, um dos capítulos se chama Os Vícios e Fraquezas Femininos. O cara, ele acha que vai hackear as moças, né? Vai usar um exploit nelas pra conseguir o que ele quer. Um PNL. PNL tem bastante no livro, inclusive, viu? Tá, eu li em algum lugar, assim, quando caiu aquele canal do Golachan, né? Que prenderam aquele camarada, que é tipo um dos maiores trolls aí, bizarros, assim, do mundo virtual. O cara, ele era fãzaço nessa Han Alita aí, e tipo, mostrava que tinha uns rolês meio misturado de ocultismo, assim, de simbolismo junguiano, totalmente nada a ver, de os gnosticismo maluco, meio que tipo, mulher vampiriza, rouba energia, esperma lançado assim ao léu, cria espíritos do mal, criaturas astrais, então, esse cara já tá entrando no coach astral, né, cara? Juntando com o coach relacionamento. E assim, você tem que estar muito na bad, né, cara? Pra você entrar nessa vibe. Que foi a situação do meu colega que eu mencionei. Cara, pra você ter uma ideia, tem um capítulo de um dos livros dele aqui que se chama Como Sobreviver no Difícil Jogo das Forças Magnéticas da Sedução que Envolve Fêmeas Trapaceiras. É uma mistura tão grande de coisa que eu não sei nem como interpretar o título do Eu acho que, tipo assim, por eles... Você vê, dentro desse... Como a gente tava falando, assim, entre a gente, antes de começar, né? Tem dois tipos de abordagem, assim, né? Que é, tipo, a abordagem mais suave, como a gente tava falando lá, do Mystery Method e tudo mais, que é, tipo assim, tentando meio que... Falar assim, ó, jovem, você que não tá conseguindo sair com as garotas e tal, talvez o problema seja com você, né? O que até é interessante, vamos dizer assim, sendo, sei lá, uma figura responsável falando com um jovem, do tipo, ó, cara, você tem que parar de culpar o mundo, que talvez o problema seja você, né? Suas atitudes, como você trata as pessoas. Que aí até a gente... Para de assistir anime. Exatamente. Dá uma pausa aí no jogo, né? Para de ficar ouvindo esses rock pesado. Então, eu acho que até nesse ponto, eu acho que até é interessante, assim. Porque mesmo, por exemplo, eu já vi alguns vídeos de uns moleques, assim, de 14, 15 anos falando. E é maravilhoso, porque tem um moleque, cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, também nem quero falar. Mas, assim, cara, ele é praticamente o McLovin daquele filme Superbad. Sim. Né? Ele é literalmente o McLovin, cara, porque ele tem toda aquela, tipo, ele tem a cara do McLovin, aquela cara de nerd esquisitão e tal, mas, tipo, ele, na mente dele, ele criou uma fantasia de que ele é um Don Juan, assim, né, um pegador, e aí tudo isso é maravilhoso, porque, tipo, essa discrepância entre imagem e mente é visto, né, é visível. Mas aí, nesse pedaço até que a gente acha legal. Agora o problema é quando a gente entra pra esse lance mais misógino, né? Mais violento, assim, de abordagem pesada, né? Intimidação, né? Tipo, umas práticas físicas, né? De approach, né? Quando meu amigo tava nessa vibe, ele me deu o PDF pra ler. Eu, obviamente que eu parei no segundo capítulo, mas uns capítulos falava sobre... Por exemplo, se você tiver uma discussão com uma mulher, você sempre tem que manter o tom de voz mais alto pra intimidar, assim, é uma coisa horrorosa o negócio. Um SMR do mal, né? Exatamente. SMR do mal. E quando eu peguei o livro a primeira vez, achei que fosse, sei lá, flanelinha de foda, assim, explicando como fazer as coisas. Mas não era nada disso. O tema de planeta de quadro. Pois é, cara. Eu lembro do quando rolou aquela CPI da pedofilia, sei lá, lá pro final dos anos 2000, assim, aqui no Brasil. Fizeram, um jornalista fez uma pergunta estúpida, né, pra equipe lá que tava analisando, falando, ah, a internet tá aumentando a pedofilia. Aí os caras falaram, não, gente, não é que tá aumentando, ela tá, primeiro ela tá, tipo, revelando, né, quem são os pedófilos e tal, tipo, expondo eles a muito mais conteúdo e criando uma comunidade de aceitação, né, do tipo, ah, se eu sou pedófilo, aquele cara é pedófilo, tipo, a gente não, não é doente, né, a gente tem uma aceitação entre a gente, né. Eu fico imaginando se esse rolê, né, cara, masculinista mais bizarro, assim, não tem a ver com isso, de, ah, eu tô na bad, eu acho que toda mulher é vadia, aí você encontra o cara mais velho, não, eu já tô com 30 e tô na bad também, todas as mulheres são vadia e tudo. Eles têm até uma gíria, né, que eles chamam de shed, os caras que são, que seria bonito, né. Aí eles fazem todo um trabalho de mostrar que o crânio do shed é mais bem formado, o nariz e tal, e o deles é deformado. Não é zoeira, cara. Procura isso pra você ver. Que coisa triste. Coisa bizarra, cara, do incel, né? E, tipo, vai criando uma comunidade bizarra, né, cara? De autoajuda ao contrário, assim. De exatamente. Autodepressão, é, talvez. Autoajuda reversa, né? Autossabotagem, né? É, tipo, a figura... Eu vou ajudar você a admitir que é um cocô, né? A figura do... Exatamente. A figura do incel, né? É, hoje é um negócio que, assim, tem que ser levado a sério, né? Porque por mais que a galera do incel, basicamente, é aquela galera que acredita que o celibato deles é culpa da mulher, né? Então, o motivo pelo qual eles não conseguem uma garota ou sair com uma mulher é por culpa das mulheres, né? E que ele é injustiçado, porque ele é um cara muito legal e ninguém presta atenção nele, né? É... Assim, cara... Esses caras, sim, hoje, tá. eles se encontraram, né, em fóruns na Deep Web e tudo mais. Ou mesmo, ou antes disso, né, na superfície mesmo da internet, no 4chan, né? Onde, tipo, os caras se juntavam pra falar essas... pra abrir o coração e falar atrocidade, cara. É, o negócio fica barra pesada porque... se a internet junta as pessoas que antigamente... O cara tinha uma opinião, mas por ser esquisitão e tal, ele não se dava bem, né, pra se juntar com outras pessoas, ou mesmo pra poder falar. Lá o cara tem um anonimato, né, se escondendo atrás de memes, se escondendo atrás de nicknames e coisas assim. Então o cara, ele realmente pode passar pra frente o pensamento branco emburrado de classe média, né, do tipo... cara, que tipo, que ele realmente faz parte de uma conspiração, que ele tá sendo deixado de lado e tudo mais. E que na verdade eles buscam uma resposta, né, pra isso tudo, né? Uma resposta violenta, né? Falando tipo, kill all norms, né? Mate todos os normaizinhos. Né, o norm sendo a figura da pessoa bem. É bem encaixada na sociedade, que tem um trabalho, consegue sair com pessoas. Ou a menina que é tipo, que não tá inserida na subcultura nerd, nos memes, né? Que é a norme. Tem um livro muito bacana com esse nome e tal, que a moça fala, né? A escritora, né, que é uma irlandesa, ela dá a ideia disso, de que, tipo, o que eles. Além dessa teoria, né, de que as mulheres alfa eles estão perdendo, as mulheres beta, assim, entre aspas, né, que estariam destinadas pra eles. Estariam sendo contaminadas com o feminismo, né? Seria o marxismo cultural e tudo. E por isso que também tem um lance da alt-right, né? Tipo, como é que a alt-right entra nesse rolê aí, né? De que, ah, as poucas mulheres que estariam disponíveis pra nós agora são feministas e não querem nada com homens, né? Então, vamos virar alt-right, vamos ser zoeira, tudo pelo luz, né, cara? Meu Deus, esse assunto ficou muito pesado, eu vou acender um cigarro aqui, viu, galera? Ficou, nossa. Pra dar uma desestressada. Você quer divulgar a marca pra gente? Vai que... Daqui a gente já consegue um patrocínio, né? Atualmente aqui eu tô... minha marca de cigarro favorita aqui atualmente, espero que patrocine em breve o nosso podcast, é a Pueblo Tabaco, o branco, viu, galera? Compra o azulzinho que é melhor. Manda em mimos. Tem uma coisa... manda em mimos. Latino-americano. O que eu mais... Te manda pro mundo do sabor, né, cara? O que eu mais gosto na embalagem desse Pueblo Tabaco Azul aqui é que sempre vem com uma foto que parece o Bolsonaro na UTI. A gente vai compartilhar essa imagem, com certeza. E quando não é o Bolsonaro na UTI, é uma criança fumando cigarro. E é uma criança meio loirinha, de camisa social azul, fumando cigarro, meio loirinha, então parece que ela é meio careca. Parece o Vladimir Putin. Não, parece o Vladimir Putin com o filtro de nenê do Snapchat, cara. Eu adoro essa marca de cigarro. É isso aí, tá dando a mensagem dos patrocinadores. Mandem mimos que o Fojo vai fazer um box. Fazer o ASMR aqui de fumando cigarros. Fome! Cigarro! Foi nada sutil esse ASMR nosso, né, cara? Aumenta o volume. Então, a esperança, cara, tipo. Eu fico pensando assim, depois desse papo pesado, a esperança de um mundo melhor, mais bonito. Onde todo mundo vai se beijar e transar igual o Bonobo, né, cara? Pra continuar na metáfora biológica aí. Eu gostaria muito. Ah, quem não gostaria, né? Gostaria que... Inclusive, essa referência dos Bonobos aí de altíssima qualidade, viu? Tá de parabéns. eu acho que, assim, a gente mergulhou numa parada bad vibes, porque realmente os coaches de relacionamento e pegação pode ser um cara tranquilo, mas pode ser um cara bad vibes, né? Então, assim, volta em cima daquela ideia do tipo assim, se o coach ele é um cara que te oferece uma ideia para você melhorar a sua vida, ou pelo menos se aceitar e a tentar encontrar um caminho, ele pode ser um coach bad vibes, cara, que vai te justificar teus pensamentos negativos e tuas coisas ruins. Então assim, quem você segue, né? Exatamente a pergunta é essa. Quem você segue nas redes sociais? Quem são as pessoas? Porque dependendo de quem você tá seguindo, você vai ter uma mensagem bem esquisita, cara. Bem bizarra. Sim, cara. Se vocês fossem coaches de relacionamento e tivessem esse público-alvo, que recado que vocês dariam? Foda, hein? Difícil. Ah, eu diria assim, é um mau exemplo, tá mau exemplo, então não faça nada que eu faria. É o coach isentão. Coaches, então, né? Exatamente. É um bom mestre dos magos aí. Deixa eu ver. Ah, eu acho que a gente brincou um pouco disso no final do programa passado, né? A gente deu uma mensagem pro jovem de que era pra ele ser o Supla, né? Basicamente. Ser jovem pra sempre, né? E não se tornar o avô dele, né? Com o tempo, né, cara? Deixar de lado essas opiniões esquisitas aí. Seja descolado, né? Fume, né? Como fogo. A marca Pueblo, de preferência, né, cara? A marca Pueblo. E siga nesse caminho aí de doutrinação. A mensagem final seria essa também. Se eu fosse um coach de relacionamento, tenha muitas namoradinhas aí e fume cigarro. É isso. Ah, e faça esportes. Depois de uma certa idade, aí dos 27 anos, né? Não seja tão roqueiro, faça esportes e tome água para não ficar de ressaca. 100% hidratado. Ah, cara, eu diria, cara, para fazer, assim, sai do quarto e vai fazer qualquer loucura. A menina te chamou para fazer a ASMR com você, vai, topa, curte, cara. E a menina pediu para fazer mapa astral, por que não? Bora, cara, vai tomar daime no cu, por que não? Bate rola palma também, pro cara. Pôr do sol. Bate pra um pôr do sol, cara. Assim, cada oportunidade que você diz não, porque você fica lá se xingando mutuamente no fórum Tristão do 4chan, cara, é uma loucura e uma história que você perdeu, cara. O tempo não volta. Como já diz o Cazuza, cara. Grande sábio. Vamos conversar, vamos abrir esse coach aí, Gustavo. Tá na hora. com certeza, cara. Coaches com frases do Chorão, Cazuza e Renato Russo. Quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Exatamente. Porra, coach do caralho, né, velho? Olha aí. Skate coach, cara. Então, é com essas mensagens aí que a gente pode chegar ao nosso momento final aí, né? Onde a gente já falou sobre a fórmula do dinheiro, né? Vamos ficar ricos. Falamos sobre como ficar extremamente espiritualizados, só com signos. E também um pouco de ASMR pra ficar com o Bilalzinho, né, de pé. E Pueblo! Pueblo! E o cigarro entra aí nesse momento. Pueblo! Pueblo! E também assim, cara, lute pra não terminar como aquele Vingador que a gente viu no último filme, né? O Virgão, né? Então assim, não seja o Virgão, cara. Saia da sua toca, vai encontrar pessoas e para de cagar regra pros outros. Uhum. E não tatue a cara, antes dos 18 anos. É, não vire o Post. Puta que pariu, não vire o Post Malone, cara. O Post Malone vai se arrepender. E nunca frite bacon nu. Opa, essa dica é valiosa, hein? Ah, fume hashish em Portugal, cara. Isso, trafica. Cara. Joga lixo no chão. Porra, é, cara. Caga no chão, velho. Quem nunca cagou no chão não sabe o que é você. um coach completo de como cagar no chão, né? Esse é caralho, Morty, cara, com... Esse é Rick e Morty. E cinco passos, né, cara? Cinco passos de como cagar no chão. Get tripped, cara. Cagar no chão. Life hacks, né, cara? Life hack. Cocô no chão, puta de um life hack pra economizar papel higiênico. Ambientalmente correto. Exatamente.